Sou grande mago, anda por um triz. Fez sumir o seu amor e não pode ser feliz. Vive resmungando, que tremendo trapalhão. Apagou a luz do amor e ficou na escuridão. Putz, o grande mago anda por um triz. Fez sumir o seu amor e não pode ser feliz. Putz, o grande mago anda por um triz. Fez sumir o seu amor e não pode ser. Aquilo e muito mais, mas o Putz não tem paz. Vive reclamando, não tem alegria não. Nem riso, nem sorriso não, nem um pingo de emoção. Putz, o grande mago anda por um triz. Fez sumir o seu amor e não pode ser feliz. Putz, o grande mago anda por um triz. Fez sumir o seu amor e não pode ser feliz. É extraordinário tudo aquilo que ele tem. Só que tem.